besta morre logo e o sabido é garantido. Diz que o ladrão sabido rouba carro e avião, sequestra filho de rico, leva ele pro Japão. Se o rico quiser seu filho, tem que pagar 1 bilhão. E você vê o ladrão besta, se acorda de manhãzinha, entra no quintal alheio, vai roubar uma galinha, recebe um tiro de 12 pela porta da cozinha. Quem é que vive mais, o ladrão besta ou o sabido? O besta morre logo e o sabido é garantido. Diz que o ladrão sabido tem medo que advogado, mora em uma mansão, vive muito sossegado, até pra falar com ele tem que ser autorizado. E você vê o ladrão besta, como não tem condição, dorme até no meio da praça, em favela, em barracão, e que quando a polícia chega e derruba que tá o bas no chão. Quem é que vive mais, o ladrão besta ou o sabido? O besta morre logo e o sabido é garantido. Diz que o ladrão sabido tem até rádio amador, telefone, escritório, TV e computador, tem mais 20 secretárias que lhe dão muito valor. E você vê o ladrão besta, ele é pior do que otário, rouba de noite e de dia, pra ele não tem horário, isso é de rouba um barão e rouba quem ganha um salário. Quem é que vive mais, o ladrão besta ou o sabido? O besta morre logo e o sabido é garantido. Diz que o ladrão sabido vai buscar onde tem, ele rouba, mas não mata e toda vez sai bem, e quem mora junto dele é um cidadão de bem. E você vê o ladrão besta, vive de cabeça tonta, no bairro que ele mora, dificilmente ele apronta, mas quando aparece um roubo, todo mundo lhe aponta. Quem é que vive mais, o ladrão besta ou o sabido? O besta morre logo e o sabido é garantido. Diz que o ladrão sabido tem mais de um empregado, tem aqui faz a comida, que serve água gelada, a que lava sua roupa e uma que limpa a morada. E você vê o ladrão besta no dia que é fragado, leva tanta cacetada, fica todo esculhambado e não tem um tostão no bolso que pague o advogado. Quem é que vive mais, o ladrão besta ou o sabido? O besta morre logo e o sabido é garantido. Diz que o ladrão sabido vai ao parque, à igreja, vai ao clube, vai à praia, vai aonde ele deseja, e quem for amigo dele tem grano e cerveja. E você vê o ladrão besta, anda amarelo e doente, quando rouba um real, vai comer cachorro quente, e a polícia chega e diz, deixe preso novamente. Quem é que vive mais, o ladrão besta ou o sabido? O besta morre logo e o sabido é garantido. Quem é que vive mais, o ladrão besta ou o sabido? O besta morre logo e o sabido é garantido. E mas quem é que vive mais, o ladrão besta ou o sabido? O besta morre logo e o sabido é garantido. Quem é que vive mais, o ladrão besta ou o sabido? O besta morre logo e o sabido é garantido. Quem é que vive mais, o ladrão besta ou o sabido? O besta morre logo e o sabido é garantido. E mas quem é que vive mais, o ladrão besta ou o sabido? Jesus queira me livrar de esporte ou de terra, e não deixe eu ir pra o inferno assistir o jogo lá. Jesus queira me livrar de esporte ou de terno, não deixe eu ir pra o inferno assistir o jogo lá. E Deus me livre de vir lá. O futebol no inferno está grande a confusão, vai ver a melhor de três pra ver quem é campeão, o time do Satanás ou o quadro de Lampião. Deus me livre de vir lá. Lampião ganhou um turno, Satanás outro também, domingo que se passou, empataram 100-100, agora a melhor de três vai ser domingo que vem. Deus me livre de vir lá. Nas profundas do inferno, onde a gente vê o mó, 2, 3, 4 mil diabo, a conversa é uma só, os torcedores falando o assunto de futebol. Deus me livre de vir lá. A torcida do inferno diz que o jogo está perdido, porque Lucifer não joga, devido tá confundido, e o supervisor com Cris anda muito aborrecido. Deus me livre de vir lá. O jogo era quarta-feira, porém Lampião não quis, além disso ele só faz o que lhe vem o nariz. E com isso o pau cantou na escolha do juiz. Deus me livre de vir lá. Porque Satanás queria que o juiz fosse cancão. Essa escolha também não agradou Lampião, que ficou mais irritado do que o cavalo do cão. Deus me livre de vir lá. A CPI do inferno que suspendeu o torneio, porém a rádio profunda opinou para o sorteio. Já disse que na lotérica vai dar coluna do meio. Deus me livre de vir lá. Quando fizeram o sorteio, o juiz deu birimbau. Lampião falou pra ele, eu tô da vida fui mal, apito o jogo direito, se não quiser leva pau. Deus me livre de ir lá. Depois da rádio profunda, por ordem de capataz, anunciava através do locutor Barrabás, dizendo a escalação do time do Satanás. Deus me livre de ir lá. O goleiro do inferno se chama Doutor Bussu, Beck Central Petica, o volante Papangu, pra ser o quarto zagueiro estão procurando tu. Deus me livre de ir lá. O dublê do meio campo tem o diabo Rabichola, o ponta direita é Bimba, na esquerda caçarola, o armador é com coxo, que é coxo, mas joga bola. Deus me livre de ir lá. Veja só a escalação do time de Lampião, Curisco, chapéu de couro, maritaque, capitão, sucuri, pé de quenga, carrapato, tira a mão. Deus me livre de ir lá. O campo lá no inferno, pra parece uma tanajura, 1000 metros de comprimento por 500 de largura, a trave 80 metros por 70 de altura. Deus me livre, deu e lá. No time do Satanás só joga quem tiver marra, quando vão bater o pênalti o goleiro sai da barra, ele mesmo chuta a bola, corre e ainda agarra. Deus me livre, deu e lá. O juiz apita nu com a mão no bolso furado, são 18 jogadores, 9 para cada lado e todos diabo lá, assista o jogo sentado. Deus me livre, deu e lá. O campo tem 4 barras, mas só jogam 2 goleiros, joga 5 num ataque, na defesa 2 zagueiros, e aonde o povo fica, eles chamam de fuleiro. Deus me livre, deu e lá. O jogarem com 10 bolas, deixa a defesa indecisa, e se um cão segurar o outro pela camisa, recebe um cartão vermelho e leva mais uma pisa. Deus me livre, deu e lá. E tem mais outro detalhe, no time de Lampião, o jogador usa chuteira, porém não usa meião, e se fizer gol de cabeça, o juiz apita a mão. Deus me livre, deu e lá. Toda vez que sai um gol, não bate bola pro meio, lá não tem tiro de meta, 2 toques nem escanteio, o intervalo do jogo eles chamam de recreio. Deus me livre, deu e lá. São 2 juízes reserva que ficam de prontidão, por trás são diferentes pra não haver confusão, joga um time sem camisa e o outro sem calção. Deus me livre, deu e lá. Lampião só joga bruto bem na base do chinelo, domingo ele disputou uma bola com pinguelo, fez a falta em birimbau e deu cartão amarelo. Deus me livre, deu e lá. A torcida gritou penal, começou a sacanagem, Lampião olhou pra ele com a cara bem selvagem, birimbau não deu penal porque não teve coragem. Deus me livre, deu e lá. O time de Lampião só ganha jogo na marra, e a equipe que perder é quem vai fazer a parra, e os catolé assistem um jogo em cima da barra. Deus me livre, deu e lá. A bola pesa 100 quilos e é de aço maciço, se o jogador for expulso leva um cacete roliço, e quando o jogo termina toma um bom chá de sumiço. Deus me livre, deu e lá. Quem torcer pro Lampião entra no campo de graça, mas pra passar na roleta precisa ter muita raça, e lá dentro ainda ganha um picolé de cachaça. Deus me livre, deu e lá. Lá não existe barreira e não tem tiro esquinado, o quarto zagueiro lá se chama Beto Sentado, e quem toca no juiz é expulso do gramado. Deus me livre, deu e lá. Se o juiz marca penal na barra de Lampião, ele manda o cangaceiro acabar a confusão, ainda vai bater penal pra lá da barra do cão. Deus me livre, deu e lá. São 40 mil soldados armados com mosquetão, o juiz apita o jogo com a granada na mão, pra sacudir no primeiro que fizer reclamação. Deus me livre, deu e lá. Lampião quando se zanga dá até no delegado, o jogo dura 3 dias e se o juiz tá cansado, corre para o turno, dá o jogo por encerrado. Deus me livre, deu e lá. Querem adiar o jogo para o dia do juízo, porque quando chover muito a renda dá prejuízo, pensa até em transferir o jogo pro paraíso. Deus me livre, deu e lá. Jesus queira me livrar de esporte ou de terno, não deixei pra o inferno assistir o jogo lá. Jesus queira me livrar de esporte ou de terno, não deixei eu ir pra o inferno assistir o jogo lá. Jesus queira me livrar de esporte ou de terno, não deixei eu ir pra o inferno assistir o jogo lá. E Jesus queira me livrar de esporte ou de terno, não deixei eu ir pra o inferno assistir o jogo lá. Jesus queira me livrar de esporte ou de terno, não deixei eu ir pra o inferno assistir o jogo lá. E Jesus queira me livrar de esporte ou de terno. Canta caju e castanha na onda da maré cheia. Cante pra mulher bonita que eu canto pra mulher feia. Canta caju e castanha na onda da maré cheia. E cante pra mulher bonita que eu canto pra mulher feia. Dizem que a mulher bonita é quem mais chama atenção. Ela pode ser pobrezinha, mora em um barracão, mas ela é quem faz o homem sentir uma grande emoção. E dizem que a mulher feia dá até dor de barriga, em qualquer canto que chega arranja logo uma briga, só anda se rebolando que nem bunda de formiga. Canta caju e castanha na onda da maré cheia. Cante pra mulher bonita que eu canto pra mulher feia. Dizem que a mulher bonita é quem mais leva cantada, quando ela passa na rua desperta a rapaziada, cada um quer dar um cio, nem quer saber se é casada. Dizem que a mulher feia quando leva uma cantada é do mais feio de que ela, mas ela fica assanhada, chega em casa de mamãe e hoje eu fui elogiada. Canta caju e castanha na onda da maré cheia. Cante pra mulher bonita que eu canto pra mulher feia. Dizem que a mulher bonita gosta de andar natural e tem sorte no emprego, só arruma federal e às vezes ganha milhões pra fazer comercial. Dizem que

Gulu gulê, gulu gulá, gulu gulu, olha gulu gulu, gulu gulê, gulu gulá. Tome cuidado que é pra língua não travar. Gulu gulu, gulu gulá, gulu gulê. Gulu gulê, gulu gulá, gulu gulu, gulu gulu, gulu gulê, gulu gulá. Tome cuidado que é pra língua não travar. Gulu gulu, gulu gulá, gulu gulê. Gulu gulê, gulu gulá, gulu gulu, olha gulu gulu, gulu gulê, gulu gulá. Tome cuidado que é pra língua não travar. Gulu gulu, gulu gulá, gulu gulê. Gulu gulê, gulu gulá, gulu gulu, gulu gulu, gulu gulê, gulu gulá. Tome cuidado que é pra língua não travar. Gulu gulu. Espere que eu vou contar, espere que eu vou contar um pouco da minha vida, como foi minha subida pra no sucesso chegar. Espere que eu vou contar, espere que eu vou contar como foi minha subida e um pouco da minha vida e pra no sucesso chegar. Espere que eu vou contar. Eu vou contar meu nascimento com todo o meu sofrimento, de quando eu nasci pra cá. Espere que eu vou contar. Mas quando foi pra eu nascer, houve um eclipse na lua, caiu um taco da rua, um cachorro pegou o ar. Espere que eu vou contar. Uma gata deu a molesta, uma muda quebrou a testa no bule de Buda já. Espere que eu vou contar. E meu pai furou se não prega, minha irmã fugiu com cega e meu tio deu pra roubar. Espere que eu vou contar. E o nome da minha mãe era Amélia da Conceição e papai tem uma vumpifão e do dois olhos atravessar. Espere que eu vou contar. E o nome do meu pai, José Francisco Cardoso, era o velho mais mentiroso que o Brasil pôde criar. Espere que eu vou contar. O nome da minha avó, Cecília Brito Ferreira, era a velha mais fuazeira do forró de Jiquiá. Espere que eu vou contar. Até que chegou um dia, papai foi dançar um samba na casa de Zé Muamba, lá na rua do Ingá. Espere que eu vou contar. Papai dançando com mamãe, os dois já tava chumbado, dava cada um bingada do peneira levantar. Espere que eu vou contar. E aí me deram um ripuxo e eu gritei dentro do bucho, oh, isso é samba ou um azar. Espere que eu vou contar. Quando foi com poucos dias, mamãe começou a sofrer, aí disse pra papai, ô negrinho, pode ver, uma parteira pra mim que o garotinho quer nascer. Espere que eu vou contar. Meu pai saiu na carreira e doido desembestado, era poeira cobrindo, tinha um velho abestalhado e ele chegou numa venda, ficou bebendo fiado. Espere que eu vou contar. Ele chegou numa venda, pediu uma cana fria, encontrou-se com um compadre muitos anos que não via, encheu a cara de cana e veio chegar com 15 dias. Espere que eu vou contar. E quando a parteira chegou, aí eu tinha nascido, a parteira de pileque e papai quase caindo, ela chegou de caçola, que a saia tinha perdido. Espere que eu vou contar. Quando a parteira chegou, era somente sorrindo, com um cachimbo na boca, de vez em quando cuspindo, e era rodeando a cama e o fumaceiro cobrindo. Espere que eu vou contar. E eu nasci mais no perigo, e pra cortar o meu umbigo, não tinha com que cortar. Espere que eu vou contar. E tinha uma foice velha, numa montura abandonada, tava toda enferrujada, e relou pra lá e pra cá. Espere que eu vou contar. Quando cortaram o meu umbigo, e depois jogaram fora, o urubu passou na hora, botou no bique de cá. Espere que eu vou contar. O urubu saiu voando e o cacara farejando, aperreando até tomar. Espere que eu vou contar. Minha mãe saiu de casa sem ter rumo e paradeiro, com muito pouco dinheiro e com seis filhos pra criar. Espere que eu vou contar. Chegando em Jaboatão, quando acabou o dinheiro, meu irmão fez dois pandeiros de lata pra nós tocar. Espere que eu vou contar. Quando chegamos na praça, no centro de Jaboatão, com dois pandeiros na mão, o povo pegou a juntar. Espere que eu vou contar. Foi quando o prefeito chegou, disse que coisa estranha, um tem cara de caju e outro cara de castanha. Espere que eu vou contar. Partimos para o Recife, no mercado São José, o povo ficava de pé pra ver a gente cantar. Espere que eu vou contar. Fazia aquela rodada, era aquela alegria, e quando ia cobrar, o povo todo corria. Espere que eu vou contar. Viemos para São Paulo, com a mão na frente toda atrás, que quando a gente chegou, ficamos presos no Brás. Espere que eu vou contar. Mas um dia em São Paulo, tava frio, tava vento, e a gente dos matutos, parecendo dois jumentos, e a polícia perguntou, cadê logo os documentos? Espere que eu vou contar. Começou o sofrimento, comigo e com meu irmão, e a gente foi morar embaixo do minhocão. Espere que eu vou contar. Mas Jesus que é verdadeiro, e o seu nome é honrado, e o caju gravou na trama, para morrer consagrado. Espere que eu vou contar. Espere que eu vou contar, um pouco da minha vida, como foi minha subida, e pra no sucesso chegar. Espere que eu vou contar, espere que eu vou contar um pouco da minha vida, como foi minha subida e pra no sucesso chegar. Espere que eu vou contar, espere que eu vou contar um pouco da minha vida, como foi minha subida e pra no sucesso chegar. Espere que eu vou contar, espere que eu vou contar um pouco da minha vida, como minha subida e pra no sucesso chegar. Espere que eu vou contar, espere que eu vou contar um pouco da minha vida, como foi minha subida e pra no sucesso chegar. Espere que eu vou contar, espere que eu vou contar um pouco da minha vida, como foi minha subida pra no sucesso chegar. Espere que eu vou contar, espere que eu vou contar um pouco da minha vida, como foi minha subida. Tô comparando, tô explicando, e no calango, improvisando. Tô comparando, tô explicando, e no calango, improvisando. Gente que fala uai, gente chama de mineiro, o sujeito picareta, gente chama trambiqueiro. E quem anda de pileque a gente chama é cachaceiro. Lugar de briga de galo, a gente chama de rinha. Gente que conversa muito, gente chama ladainha. E mulher namoradeira a gente chama de galinha. Tô comparando, tô explicando, e no calango, improvisando. Pessoa que anda lenta, gente chama jabuti. Qualquer tipo de bebida, gente chama parati. E abelha da pequena, gente chama é de tubi. Gente que não toma banho, gente chama de imundo. A briga quando é feia, gente chama bate fundo. E gente que não trabalha, a gente chama vagabundo. Tô comparando, tô explicando, e no calango, improvisando. Explorador de mulher, gente chama cafetão. Sujeito intrometido, gente chama de intrujão. E o homem que é medroso, a gente chama é de bundão. O sujeito que é entrão, gente chama de abelhudo. E o homem que tem fibra, gente chama de raçudo. Todo cara que é corno, a gente chama de chifrudo. Tô comparando, tô explicando, e no calango, improvisando. O homem que é muito feio, gente chama bacurau. Sujeito intrometido, chama-se cara de pau. A pessoa que afana, a gente chama é de lalau. A pessoa quando é forte, a gente chama de rocha. O namoro agarrado, gente chama de acocha. E o homem sem potência, a gente chama de brocha. Tô comparando, tô explicando, e no calango, improvisando. Tô comparando, tô explicando, e no calango, improvisando. Tô comparando, tô explicando, e no calango, improvisando. Tô comparando. Quero ver quem é mais fraco, quero ver quem é mais forte, quero ver a decisão do Santa Cruz e Sport. Eu quero ver quem é mais fraco, quero ver quem é mais forte, quero ver a decisão do Santa Cruz e Sport. O meu nome é Caju, sou torcedor do Sport, rubro negro, corpo e alma, defendendo até a morte. E aprenda a me respeitar, seu torcedor vira lata, tu me entra na macaca que eu sou o leão do norte. Você só ganhou na sorte, seu torcedor descarado, que o Santa Cruz é o time que nunca ganhou roubado. O leão tá acabado, sem esteio, sem aprumo, que de tanto leva fumo, virou um leão viado. Quero ver quem é mais fraco, quero ver quem é mais forte, quero ver a decisão do Santa Cruz e Sport. Santa é um derrotado com onda de tricolor, a torcida quer vibrar quando o Sport faz gol. Nunca mais se aprumou quando perdeu numa ruda, isso é um bando de

cachaceiro. Eu quero ouvir você contar para o povo brasileiro a diferença que tem do crente pro cachaceiro. E quero ouvir você contar para o povo brasileiro a diferença que tem do crente pro cachaceiro. Eu quero ouvir você contar para o povo brasileiro a diferença que tem do crente pro cachaceiro. Quero ouvir você contar para o povo brasileiro. Dona Raimunda, Dona Raimunda, eu agora vou falar, olha o poder que tem a bunda. Dona Raimunda, Dona Raimunda, eu agora vou falar o poder que tem a bunda. Neste verso de humorismo não quero atingir ninguém, assim arrancar do povo riso que nos faz o bem. O meu intuito somente é dizer detalhadamente o poder que a bunda tem. O poder que a bunda tem. A bunda que me refiro é da mulher com razão, com seu poder oculto de magia e sedução, que faz a visão direta, deixando a mulher completa de beleza e perfeição. O poder que a bunda tem. Com bunda grande e bem feita, a mulher se sente bem. Onde passa todos olham, mas a mulher que não tem faz um gesto e sai olhando, quem sabe até desejando ter bunda grande também. O poder que a bunda tem. Mulher batida sem bunda é a maior negação. Busto pequeno e magrela, não tem a mínima atração. Mulher que tem bunda cheia, ainda que seja feia, a bunda chama atenção. O poder que a bunda tem. Mulher magrela é difícil de arranjar um marido, mas se casa ele diz: eu estou arrependido com esta cruz que carrego. Eu estava doido e cego de casar com pau vestido. O poder que a bunda tem. Ele joa da magrela, de relação se atrasa, pega uma mulher fora na hora que manda brasa, diz com esta eu me derreto, não é aquele esqueleto que eu tenho na minha casa. O poder que a bunda tem. Velho que não pode mais, nem a de casa procura, se vê a mulher bunduda, diz ô minha tana jura, vamos ali num lugar, te pago só pra pegar no volume da fartura. O poder que a bunda tem. A mulher vai pela grana que dele quer receber, lá no hotel tira tudo, o velho pega a tremer, venda tamanha fartura, se lambuza na gordura, mas nada pode fazer. O poder que a bunda tem. Na minha terra eu conheço uma Francisca Raimunda, que tem um busto tão grande, chega até andar corcunda. O rosto dela é bem feito, mas tem 10 quilos de peito com 35 de bunda. O poder que a bunda tem. Um rapaz muito guloso gostou e casou com ela numa cama perfumada. Os dois se deitaram nela no começo do programa. A moça quebrou a cama com o peso da bunda dela. O poder que a bunda tem. Na alta sociedade se dá coisa interessante. Mulher magrela faz tudo para atrair o amante. Quando o homem não cobiça, usa até bunda postiça para ficar elegante. O poder que a bunda tem. O cabra que não conhece diz esta aqui é de luxo, leva para uma suíte sem saber que é um bucho. Na hora ele se lasca de bunda, só tem a casca e o miolo é todo murcho. O poder que a bunda tem. E quando perde o prazer diz ele: entrei numa fria, gastei com lanche e suíte uma senhora quantia, sem saber que aquela calça guardava uma bunda falsa com péssima mercadoria. O poder que a bunda tem. Moça de bunda bem grande com quase tudo de fora, pela rua onde passa é cantada toda hora, diz o pilantra veiga, desta que mamãe deseja para ser a sua nora. O poder que a bunda tem. Todo tipo de piada cai na bunda da mulher, um diz que coisa gostosa é desta que o papai quer, outro diz é boa peça, quem tem uma bunda dessa só é pobre se quiser. O poder que a bunda tem. Rapaz que quer se casar, mas não compreende bem, a mãe dele diz: meu filho, moça magra não convém, arranje uma gordinha, aquela sua é magrinha que até bunda não tem. O poder que a bunda tem. Mulher pra ser cobiçada não é preciso ser bela, basta ter a bunda grande, empinada como cela, mesmo casada que seja, tem homem até que deseja montar na garupa dela. O poder que a bunda tem. A maioria dos homens gosta de mulher peixão, busto cheio, bunda grande, que chame muita atenção. Na hora daquilo bom, a carne é filé mignon, macia como um colchão. O poder que a bunda tem. Mulher de bunda bem feita tem sempre o andar faceiro, que atrai a simpatia do mais nobre cavalheiro. Quem com ela se depara, antes de olhar a cara, olha pra bunda primeiro. O poder que a bunda tem. A mulher pode ser linda, que é feita uma vidraça, loira, morena ou mulata, sem ter distinção de raça, uma rainha perfeita, não tendo bunda bem feita, perde o valor e a graça. O poder que a bunda tem. A moça para ser miss não precisa ter riqueza, e sim toda a perfeição dos dotes da natureza. Não tendo uma bunda exata, não pode ser candidata ao concurso de beleza. O poder que a bunda tem. A mulher mostra a bunda, é o que mais ela quer, não há lei que funcione contra a bunda da mulher. Seja feia ou seja bela, é propriedade dela e ela faz o que quiser. O poder que a bunda tem. Vi um homem criticando de uma mulher seminua, dizendo: você é doida, mostrando a bunda na rua. Ela disse: eu sou sozinha, mostro porque ela é minha, você quiser mostra a sua. O poder que a bunda tem. Para rainha ou princesa dos blocos de carnaval, escolhida é a cabrocha que tem a bunda legal. Só representa a escola, a que melhor se rebola, mostrando o material. O poder que a bunda tem. Qualquer setor de negócio é a bunda quem domina, no bar, na churrascaria, na fábrica e oficina, para atrair as pessoas, tem até mulheres boas nos postos de gasolina. O poder que a bunda tem. Você viaja de ônibus, automóvel, caminhão, aonde de estacionar para lanche ou refeição. As lanchonetes são cheias dessas mulheres sereias chamando os homens a atenção. O poder que a bunda tem, você fica rodeado por Rosa, por Marieta, que ele serve com agrado, cobrando uma nota preta, mostrando a bunda e umbigo, dizendo o troco é comigo pra caixinha da gorjeta. O poder que a bunda tem, a mulher hoje tornou-se um poderoso instrumento usado em todos os negócios pra crescer o movimento. Por isso tem que ser bela, exibindo a bunda dela nos estabelecimentos. O poder que a bunda tem, comece as de bebida, roupa, cigarro e charuto. A mulher exibe a bunda no vídeo mais de um minuto, sem censura e sem demanda. A bunda faz propaganda pra vender qualquer produto. O poder que a bunda tem, nas companhias aéreas esse transporte é excelente, só aceita aeromoça bonita e inteligente, com exigidos diplomas, que fale 3 idiomas e tem a bunda atraente. O poder que a bunda tem, tem homem desempregado que trabalha muito bem. Quando procura um emprego, o patrão diz com desdém: se tem mulher boa, traga. Aqui pra mulher tem vaga, mas para macho não tem. O poder que a bunda tem, mulher é anjo atraente, admirada e querida, zeladora da família, uma joia preferida, linda da cabeça ao pé. Além disso ainda é o ser que nos deu a vida. O poder que a bunda tem, Dona Raimunda, Dona Raimunda, eu agora já falei o poder que tem a bunda. Dona Raimunda, Dona Raimunda, eu agora já falei o poder que tem a bunda. Dona Raimunda, Dona Raimunda, eu agora já falei o poder que tem a bunda. Dona Raimunda, Dona Raimunda, eu agora já falei o poder que tem a bunda. Dona Raimunda, Dona Raimunda, eu agora já falei o poder que tem a bunda. Dona Raimunda, Dona Raimunda, eu agora já falei o poder.